Olá, muito boa noite, ouvintes da Antena Web. Iniciando por aqui mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa espetacular. O melhor do live para você em 30 minutos de músicas, de sucessos, de músicas já não tão atuais, mas dos anos 80, 90 e da década de 2000 aí, para você relembrar os sucessos ao vivo das melhores bandas, dos melhores cantores, os melhores shows do Brasil e do mundo. Thaís Calduro te fazendo companhia, então, durante meia hora, trazendo o espetáculo no ar, o programa espetacular, que começa a partir de agora o seu show, começando no palco com Vanessa da Mata. Amado, essa música linda da cantora brasileira Vanessa da Mata, em seu CD Multishow ao vivo. Thank you.

E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Muito obrigado. Pois bem, o espetáculo continua e nós ouvimos por aqui Caetano Veloso com a música Sozinho, ou música antiga, mas linda demais, né? Essa música ao vivo, então, ficou um espetáculo, ficou show de bola, realmente. Antes, ouvimos por aqui o som dos Titãs, Flores. E tudo começou com Vanessa da Mata, amada, essa cantora aí, brasileiríssima, né? Canto melhor aí do MPB. Aliás, por falar em MPB, a gente só tá tocando música brasileira neste programa, nessa edição, né? E já que a gente só está tocando músicas brasileiras, depois de eu passar o meu endereço aqui no ar para você, endereço de e-mail para você participar da nossa programação, pedir também o seu live, eu vou rodar uma música do Djavan que chama Si. Vou procurar aqui no meu acervo, ver se eu tenho ela. Se não tiver, a gente baixa e vai rodar para você. Muito linda essa canção, Si, do Djavan, né? Djavan, que também gravou uns alvivaços aí que a gente vai tocar no decorrer das semanas para você curtir aí o melhor do live também na voz de Djavan. Nós já vamos nos dirigindo ao segundo bloco do programa. O programa só tem dois blocos, porque 30 minutos é realmente pouco, né, pra gente mostrar tanta coisa aí, tanto espetáculo realmente do live para você, né? Mas eu vou deixando por aqui então meu endereço de e-mail para quem quiser participar do nosso programa espetacular, pedir o seu live, pedir a sua música ao vivo, seu cantor favorito aí cantando ao vivo, com um aplauso da galera, né? Pode participar então através do e-mail taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com, taiscalduro@gmail.com, com o assunto espetacular que você estará participando automaticamente da nossa programação. E este programa só está indo ao ar na Antena Web, edição número 5, né? Porque os demais programas estão indo também ao ar na Diversidade, e este só está indo então na Rádio Antena Web principal, né? www.radioantenaweb.info. www.radioantenaweb.info. Então, a partir das 20h30, né? Horário de Portugal, 16h30, horário do Brasil. Eu vou deixando por aqui então a última parte do nosso programa, né? As últimas 3 ou 4 canções. Acho que dá 3 canções, né? Temos ainda aproximadamente 15 minutos. Vamos rodar aqui, então, umas 3 canções para finalizar esta meia hora e mais esta edição do seu, do meu, do nosso espetacular na sua Antena Web. Vamos começar então o bloco com o Djavan. Se depois eu quero tocar para você um super pupurri da Ana Carolina, CD 2 quartos Multishow ao vivo 2008, que é um pupurri com 5 músicas, pupurri espetacular realmente, né? E as músicas deste pupurri é Confesso, Trancado, Pra Rua Me Levar, Nua e Encostar na Tua, né? Muito lindas estas 5 canções em uma só, grande Ana Carolina que gravou então para nós. Se der tempo, então, a gente toca mais uma canção. Depois eu digo o nome aqui quando iniciar, então, a música, ok? Grande abraço a todos. Muitíssimo obrigada pela audiência. Semana que vem estamos de volta, tanto na Antena Web quanto na Rádio Diversidade. E este programa é exclusivo da Antena Web, edição número 5. Nós voltamos, então, na semana que vem com muito mais ao vivo para você. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Ótima semana a todos. Fui! Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa a vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, amar com doer pra decidir. Só dizem sim ou não, mas você adora o ser. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a versão nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Não quer meu calor, yeah. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender japonês em praia. Do que você disse, decida ou não. Oh, baby. Você disse que não sabe se ama, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa a vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, tomar como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora eu ser. Sério, mas você desfaz. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sem gelada, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Do que você decide, se dá ou não. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me desabece, eu nessa dor. E me remete ao frio que tem lá do sul.